Passarinho. Passarinho do 2231, direto Duna. Direto Duna, passarinho. Vicente, vento no 70 graus com 119, altímetro no 021, aguarde pista livre. Vicente, aguarde a autorização, 6314. 6321, chame Recife, 1288. 288, boa. Boa. C3217, solo 52, livra direita, solo 121, decimal 9. Livra direita, 219, para 3217. Salvador, boa tarde, 3217, livra 1. 17, taxi via alfa, um ponto de chile. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Salvador, boa tarde, ATCK 8487, Romeu, Recife, 490. Recife, o ATCK 8487, eu tenho 490 já aprovado, subindo. Próxima 4. Autorizado Recife, nível 490, via Uberwitz, 58. 90, curva esquerda na Fucara, transição Aracaju. Controle 120, décima 8, transponder 5052, o ato foi 487. Autorizado a Recife conforme, apareceu 58 no 410 é o nível, sede na Fuca, curva esquerda após Aracaju, 128, 5052, o ato foi 487. Correto, parte 3, entrou. Vamos lá. Então, 3155 solo. Positivo, Paripe autorizado, desça para o nível 035. Operação visual, ajuste no 020. Paripe para o 0335. Tenho no 7. 3314, solo 54, livre direita, solo 121, decimal 9. 314. Tem antes da Juliette, eu tenho uma aeronave da SAM e vai iniciar o táxi. Seu portão previsto é o 10. No 327, estamos encerrando o serviço radar. Você está agora 12 milhas para Coral. Chame o controle Ilhéus, frequência no 201. 201, bom trabalho, meu amigo. Obrigado. Boa. Controle Salvador, gol 925, chama Counterback. O 925 desça para 8000 com o 1021 na chegada bom. 8000, 1021, está mantendo 309, solicitado pelo centro. Eu vou deixar a velocidade a seu critério, capitão. Ok, então. Vamos atingir a rampa aqui e reduzir para a velocidade padrão. Muito obrigado. 3-4. Boa tarde, 4-1-1-1-1-1-1-1-1. Boa tarde. Minha terra para aqui. Ok, só um instante, o ajuste 1021. 649, chame Recife, 125 ONA. 25 ONA, obrigado. Estabilizado visual com a pista. Aproximação para pouso, reduz aqui o trem, chame a torre, 1186. 186, até já, Abre. Até. Controle Salvador, é o papapá, Mike Eco Delta, boa tarde. Mike Eco Delta, o controle, meu cordial. Boa tarde, senhor, Paraty, direto, se autorizado, 1000. Autorizado, informe, livrando a zona de controle. Informe, livrando a zona de controle, Delta. 1925, aproxima-se de Alagoinhas, vem autorizado para 5000. Gol 925, Salvador, desça para 5000. Controle Salvador, 1755, vem Quebec. 1755, Salvador, ajuste no 020 até 8000, autorizado na chegada. Bom, você está seguindo o gol 925 à frente, que passa Alagoinhas. 8000 pés. 8000, 17. Quem desce a Juliette pro som 10. A gente mantém o ponto de espera 3155. Mantém o ponto de espera. 14, ingresso Juliette, com 5. Confirmar o vento para o 1075. 160 com 10. Obrigado. Então 5-5 após o Boeing da Golden final, a linha mantenha no zero. Logo o Boeing, a gente mantém no zero, tá? O localizador, 2231. Positivo, passaria do 2231 em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-6. 8-6 é grato. Controle, boa tarde, esse é o Trip 5488, Ciente Romeu. Trip 5488, Salvador. Desça para 4000-1020, direto Duna. 4000-1020, direto Duna, obrigado, 5488. Gol 925, 30 milhas, 10 mil pés, direto Duna, 3 mil, câmbio. Ei, direto Duna, descendo 3 mil pés, 925. 755, livrou Alagoinhas, desça para 5000. Direto Alagoinhas, desça para 5000, 755. Ah, o senhor livrou Alagoinhas, descendo para 5000, 755. Trip 5627, chame Recife, 12685. Dona. Gente, aguarde pista livre. É. 12685. Recife 1285, obrigado. Um, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, com 1-1-9, altímetro no 0-2-1. Livre pouso, passarelo. Tá 3-1-5-5, decolado ao 0-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8. 0-7-5, Juliette, portão 7. 7-7-7. Salvador, tá 3-1-4-5, autorização, galeão. 3145 Galeão, número 2 da Guarda Costa, 1021. Controle, Salvador, está 3955. Trip 5488, desça para 3000. 3000, 5488. O 925 ouviu o controle? O 925 tem foto. Positivo, desça para 2000. 2000. Salvador, boa tarde, azul 9144, passando nível 210, descida restrito no 50, confirmação Romeu. Azul 9144, Salvador, número 5 para pouso, ajuste no 020, desça para 6000, velocidade 250 nós. 259, desce para 6000, ajustado no 020. Número 5, 9144, azul. Contato radar. Certo. 1-2-0, decimal 8. O TAM 3145, tudo fácil. Zero, papia. Certo, autorizado Galeão, nível de voo 380, decolado 1-0, com curva direita, na saída da El, letra Speed, via Upper Lu 1-0. Após MAP, após Lúbito, após Barbacena, após Conforme Rota. O controle 1-2-0-8 e o transponder 5-0-5-4. Autorizado Galeão 3-2-0, Conforme Rota, decolada 1-0, direita da El, Lieda Bid, apertou 1-0, MAP, Lúbito, Barbacena e Rota. Controle 2-0-8, transponder 50-54, tá na C e vai reportar a posição 3-1-4-5. Azul 4118, autorizado de desacostamento, tanto o táxi. Solo passageiro 2231, livrou? Passageiro 2231, não consegue táxi de Alfa, Juliette e remota 14. Remota 14. Lapta Cargo 8487, pátio de carga, posição 10, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Ciente, estou ciente do acionamento, chamo para o push, Watson. Ok, chamará. 925, reduza para aproximação e cheque para pouso. Iniciando na redução, 925. Trip 5488, vetoração esquerda pro 060, desça para 2000, tá limitado pelo localizador. 060, limite ao lock, descendo para 2000, 5488. Gol 1955, vetoração direita proa 240, falha de comunicações, oi Simbra, magnética 120. Direita 240, caso falha de comunicações, braço Simbra 17. O 925, gira esquerda e voe Simbra. Esquerda, Simbra, 925. Para copy. Utilizado o aerolevantamento, setor norte, New Pen, decolada 197, com a primeira curva esquerda, na ingressão no corredor forte. Controle 120.8 e o transponder é o 01146, o mais chanel. Autorizado, ponto no rotamento, a saída da colada do sete da esquina, no corredor. É o corredor. Qual que é o corredor? Corredor forte. Corredor forte, o site finalmente, que é o canal 01146, o controle é 127.8, na própria nacional. Confirmando parte do porta-voz? Apesar do 3 da bola, parte da base. Estima 2, 18, 6, também está de decolagem, com mais chaleão, que tem um bom voo da grátis. Certo, também. Confira pushback com, na frequência do solo. Solo, só 3, 1, 4, 5, pushback, também. Frequência do solo, 1, 2, 1, decimal 9. Padrão 98, do táxi à direita, ponto espera 18,6, 1021, boa viagem. Só local, TAN 3145, pushback, tratamento. Meta esquerda, pro 0110, falha de comunicações, o Simbra magnética 100. Gente, esquerda pro 010, caso de falha, magnética 100, 9144 azul. Gol 925 em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186, gol 925. Boa torre, 286, boa tarde. Boa. Torre Salvador, gol 925. 925, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, com 0-9, altímetro 1-0-2-0. Ok, 1020, pode descer para 1700 até Simbra aqui, para pegar o glide? Tá, tem um reporte estabilizado 925. Reportarei. Tá. O lock do 35488. Ciente livre, aproximação ILS e aguarde transferência. Livre ILS, aguarde transferência, 488. 9144 da Azul, desça para 4000. 4000 perto, 9144 da Azul. Gente, o G27 vai fazer o procedimento. Qual é o procedimento do jeito? Vai fazer o cheque do ILS de Serrano, Vitor, conforme privado com controle, vai iniciar fazendo uma passagem para um 3 na primeira passagem e após quando. Fazer o 3 e após coordena com o controle, é isso? Relativo, a princípio são 2 para 3. Gente, só um instante, o G27, o ajuste no 0-2-0. O jeito só reforça que, quando mais próximo, vai precisar indisponibilizar o ILS para o usuário, tá ok? Para podermos iniciar a inspeção. Gente. Reduz, torre 18, 6, 5, 4, 8, 8. Bruno, 755 esquerda, pro 150. Esquerda 150, 27, poderia ir acionando contra o risco? O Mike Charliette. Torre, boa tarde, trip 5488 no lock. 5488, boa tarde, é parte externa. Parte do externo, 5488. Mateu, parte externa, Mike Charliette. Direita 060, limite localizador. Direita 060, limitado pelo localizador. Página 440. Positivo, está passando agora 9.000, reautorizado para 3.000 pés com 210 no ar na velocidade. 210 nós, descendo para 3.000 pés, 9.442. O Papa Romeo, Juliette, Vitor Charlie, desça agora para 1.000 pés. Para mim, o país agora, Júlio Assista, Thiago. 3:30 com 9.442. O gol 1755 pro a 135 para interceptar o curso do localizador. 135 no 7. Outra aeronave para Salvador. 88, agora de pista livre. Pista livre 5488, passando externo. Mono Charlie, Charlie Serra. Livre. Solo 925, solo 13, livre à direita, solo 121 decimal 9. Azul 9144, proa 80, 080 para o localizador, desça para 2.180 nós na velocidade, número 3 para pouso. Número 3, desce para 2.000, reduz 180, proa 080 para o localizador, 9144 azul. Bom, 755, desça para 2.000 pés, está autorizado em ILS. 2.000, autorizado em ILS, certo. Firma, temos a aeronave que está a 7 milhas e também sequenciamento para 1-0, estimado de 4 minutos para o seu ingresso. 488, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-1 nós, altímetro 1-0-2-1. 7, livre pouso 5488. Certo, autorizado, Salvador, Salvador, ILS, Índia, Sierra Vista. Vai decolar da 1-0, mantém na proa, subir para 2.000 e chamou o controle em 128. 18.6 a torre e o transponder 0130, o Jave 27. Autorizado Salvador, Salvador, GLS Índia Serra Vento, vai decolar da 10, mantém a proa, sobe para 2.000, controle 1208, a torre 18.6, transponder 0130. Correto, Jave 27, quanto a bordo? Tá com 4. Táxi autorizado até o hotel. Na hotel vai manter a posição e aguardar para o cruzamento do G27. Na hotel, aguarda para o cruzamento do G27. Salvador, MK729, boa tarde. Para autorização, 360 por fim. 5729, com fins, aguarda um instante a cópia e o ajuste no 021. Vamos, 755, a parte externa. Foi para o 7. Azul 4118, pronto. Pode chamar a torre agora? Autorizado, chamar a torre 1862, é tão pouco. 18, bem, obrigado, senhor. Azul 9144, está livre a final do procedimento, aguarde transferência de comunicações. Gente, livre ingresso para a final, aguarde o Azul 44. Papão meu, Charlie, Charlie Serra, da presente, foi direto à rotatória, ter sido autorizado para 1.500 pés, o ajuste no 021. Feito 8, solo 16, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, tem 488, boa tarde. Solo 95. No 95, se eu tenho. 0 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. 3-0 esquerda, Jack, repartirá ingressando. Azul 4-1-8, linha decola da 1-0, vento no 7-0 graus com 1-1 knots. Três horas eu paro. A bordo 3 de autonomia ali de táxi, táxi 1 de alfa, ponte espera 1862, ML21, ato da glória. Táxi 1 de alfa, ponte espera 1862, ML21, obrigado, boa noite, boa tarde. O 925 da Gol vai aguardar a passagem do Atsa, após a passagem do Atsa, ingresso em Juliette para o portão 1. Salvador, boa tarde, Chané 6314, informação Romeu. 6314, agora de conta, me libera. Petrolina. Estou encaixando a retaguarda desse gol que está na final da 10, não? Negativo, temos um azul na sequência do gol, rapaz, poderá seguir para o 1-7. Ah, tá bom. Outro 360 pela esquerda, já escrito já. 755, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, cono 3 nós, altímetro no 020. Autorizado no 0, 1-755 da Gol. 4-1-8, decolado 1-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, muito obrigado, Salvador, boa tarde. 2-1-4-0-3. Gente, mantenha a ponte espera 3, TAN 3-1-4-5. 2, Salvador, boa tarde, na 6-3-1-4. Siga. Mantenha a posição, Geise. Lembra? 1-2, 1-9 para a cópia. Até a pena, Samuel, vou tentar de novo, obrigado. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6314, informação Romeu, solicitando 360, Petrolina. 6314, já estou ciente, o número 2, aguarde a cópia, 1020. Gente, muito obrigado. A saída prevista, ó. 1-60 graus com 1-1-9, altímetro no 021, aguarde pista livre. No 021, aguardando pista livre, espaço 044. Vamos 755, solo aos 20, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1755 graus. Vitor Charles, segue na final no 7, aguarde autorização para pouso. Ok, tá na final aguardando, Juliette, Vitor Charles. Azul 9144, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, com no 0-9, altímetro no 0-2-1. Livre pouso, pista no 0, ajustado no 0-2-1, azul 9144. Barreira, só um instante, 1021. Aguardando. Vitor Charlie, informa o pátio após o pouso. Pátio 5, ao lado da baiteira ali. Gente.